Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Vamos abrir com uma mensagem enviada a nós do pastor Hernandes Dias Lopes, enviada pelo irmão Everson, e logo em seguida compartilhamos Provérbios 17. Repito, Provérbios 17, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, tiver condição para isso agora, hora que você estiver ouvindo, é sempre bom. Se não tiver condição, estiver ouvindo no caminho, aí você ouça a palavra e ela vai sempre abençoar. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Diz assim o reverendo Hernandes: não podemos nos conformar com essa decadência moral. Precisamos ser. A batalha espiritual é uma realidade inegável. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os principados e potestades. Nosso conflito não é com gente, mas com demônios. As pessoas são apenas os joguetes nas mãos desse terrível inimigo. O diabo é o articulador de todos os conflitos, orquestrados para nos derrubar. Ele aproveita a fraqueza da nossa carne e a corrupção do mundo para nos seduzir e nos atrair para os laços de morte. Precisamos de toda a armadura de Deus. Precisamos do Espírito. Precisamos de armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. O irmão nos mandou uma bênção para esse dia, desejando que Deus nos abençoe, e nós também desejamos que ele, sua família e todos que nos ouvem sejam abençoados em nome de Jesus. Aliás, não só os que nos ouvem, todos sejam abençoados pela graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vamos fazer a leitura do provérbio número 17. Ele retoma alguns elementos já trabalhados nos provérbios anteriores e faz alguns destaques em especial. Diz assim a palavra: melhor é um bocado de pão seco, com paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes e contendas. O servo prudente saberá controlar. O filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. José do Egito e Daniel, irmãos, são clássicos exemplos de servos sábios em todos os sentidos. Gênesis 41, Daniel 1. Versículo 3: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Os maus dão grande atenção às más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir mentiras. Quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador deles. Que se alegra com a desgraça dos outros, quem se alegra, perdão, com a desgraça dos outros, não ficará muito tempo sem castigo. Volto a destacar para vocês: Salomão fala muitas vezes na bênção para todos os justos, a bênção da prosperidade, e ele mesmo toca no livro de Provérbios, é o próprio Salomão, em um provérbio diferente, e já lemos alguns assim, onde ele vai constatando que a bênção do Senhor, a justiça do Senhor, não é só aquela acompanhada por riqueza material, porque ele fala do pobre. E corrobora com outros textos proféticos, sobretudo corrobora com a postura de Jesus. Então, isso está presente no livro de Provérbios, reforçando a ideia que eu tenho dito a vocês acerca da visão hebraica israelita. Quando se fala de prosperidade, não estamos falando única e exclusivamente de prosperidade econômica, mas estamos falando de um estado de espírito, estamos falando de uma condição de comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus vai muito além do sinal de ser abençoado materialmente ou não. Tá bem? Então vá compreendendo Salomão em cada provérbio e no próprio livro de Provérbios, que é o primeiro comparativo. É o versículo em relação ao capítulo, o capítulo em relação ao livro. Esses são os primeiros dois comparativos. Depois você vai comparar com outros livros sapienciais, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, e vai comparar com o restante, a totalidade da Bíblia, melhor dizendo. Tá bem? Quem zomba dos pobres, versículo 5, revela desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça dos outros, não ficará muito tempo sem castigo. Os filhos dos filhos são uma gloriosa honra para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Mais uma vez, só menciono os netos. Os netos são uma gloriosa honra para os idosos. Bem-aventurado aquele que tem netos, porque ele é honrado com os filhos dos filhos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. É assim que deve ser. Os avós sendo honrados pela vida do seu neto, da sua neta, e os pais, o orgulho dos seus filhos. Pais que andam segundo a vontade de Deus, certamente vão ser o orgulho dos seus filhos. Versículo 7. Os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos à língua mentirosa, ao governante. Já trabalhamos bastante essa questão do governante, tanto no Brasil como fora, então não vou voltar a essa questão. Agora você pode consultar nos outros provérbios. Mas fica mal, lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos à língua mentirosa, ao governante. Aquele que governa tem que ser verdadeiro, não pode ser mentiroso. A expressão hebraica original, sheker, significa da mentira ou mentiroso. Significa principalmente ser infiel. A tradução etimológica é da mentira ou mentiroso. Mas a tradução semântica, o sentido que a palavra ganha no dia a dia da comunidade hebraico-israelita, significa algo maior. Significou principalmente ser infiel ou enganoso. A mentira é, em última análise, a ação de enganar mediante a palavra falada. Contudo, no sentido amplo, qualquer tipo de comportamento traiçoeiro se inclui nessa definição. Veja 2 Samuel, capítulo 18, versículo 13. No que diz respeito ao versículo 8, o suborno age como pedra mágica aos olhos de quem oferece e causa a ilusão de que é possível comprar qualquer pessoa, é possível subornar qualquer pessoa. O vocábulo hebraico, nesse caso, shuhadá, o suborno, é a raiz da expressão original dar presentes, como uma demonstração de amizade e respeito, especialmente nos momentos de aliança política. Salomão era expert nisso, porque ele fez dezenas de alianças políticas. 1 Reis 15, 19, 2 Reis 16, 18. Contudo, desde o Antigo Oriente, a expressão passou a designar uma gorjeta ou gratificação maliciosa, como incentivo à perversão da justiça e da lei vigente. Salmo 26, 10. Hoje, no mundo dos negócios, já é senso comum que uma parte do negócio feito já é destinado para o suborno, para quem está articulando o negócio. Então, já faz parte da estrutura das negociações. É parte do processo já. Foi incorporado na cultura de tal maneira que já é parte do processo. Tantos por cento vão para aquela pessoa que intermediou, ou para aquele que subornou, ou para aquele mesmo que foi subornado. Então, devemos zelar, irmãos, para manter a retidão em todos os aspectos. Eu reforço muito isso porque nós costumamos estabelecer uma hierarquia de valores morais, ética e moral, né? Valor é ética, moral é comportamento. Nós estabelecemos hierarquia. Ah, o sujeito é drogado, então esse é pecador. Ah, ele vai no boteco, ah, ele é pecador. Ah, ele vai muito no cinema, ele é pecador. Como um quadro antigo que havia sobre o caminho largo e estreito. Ele vai no cinema, ah, ele é pecador. Então as pessoas costumam estabelecer essa hierarquia e esquecem depois no seu dia a dia e fazem parte dessas negociatas onde há suborno, onde há aquilo que contraria a vontade de Deus. O suborno age como pedra mágica aos olhos de quem oferece. Ele suborna, né? Parece uma magia e causa a ilusão de que é possível comprar qualquer pessoa. Muitas vezes é dito, toda pessoa tem seu preço. E essa frase também virou uma expressão comum na sociedade, mas entre nós não pode ser assim. E nós temos que influenciar a sociedade para que não seja assim também. Muito bem, vamos para o versículo 9. Aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que joga no rosto separa os melhores amigos. Talvez essa seja a maior dificuldade da prática do amor entre os cristãos. Isso foi riscado, isso foi anulado da vida dos cristãos. Eles vivem a vida, vão na igreja, cantam, participam de atividades, participam de ministérios, participam de uma série de atividades, de ação social, participam de estudos, participam de tudo. Mas no que diz respeito a perdoar uma ofensa, isso está fora de cogitação para os cristãos. E isso é um péssimo testemunho. Péssimo testemunho na família, uma pessoa da família que não é perdoada. Isso faz parte do relacionamento nas igrejas. Durante anos, décadas, eu pastoreei e vi pessoas que tinham mágoa de 30 anos. 30 anos. Ou desde a fundação da igreja. Em alguns casos, isso passa de 30, passou de pai para filho, 40 anos, 50 anos, em que duas famílias não se dão bem, porque um problema na época da criação da igreja não foi perdoado. As pessoas não perdoam. Cristãos não perdoam. Na família, na igreja, no trabalho, em todo o seu convívio. Então, olha o que diz a Bíblia. E Jesus vai falar isso de modo explícito. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aquele que perdoa uma ofensa, cobre a transgressão. Irmão, preste atenção nisso. Apague isso. Se não apagou ainda, é porque é coração duro, é teimoso, é arrogante por não achar que o seu pecado seja da mesma expressão do outro. Não, a Bíblia diz que o salário do pecado de todos é a morte. Ah, mas é que aquele pecado lá é da lista dos pecados públicos. Então, esses pecados, usar droga, ir muito ao futebol e coisas assim, eu não vou agora conseguir mencionar tudo, mas aquele que perdoa uma ofensa, cobre a transgressão, cubra a transgressão de quem pecou, cubra em nome de Jesus, para você poder entrar de fato no reino, porque você só vai entrar no reino se você amar. E amar é perdoar. O perdão é encarnação da graça, como há muitos anos atrás foi escrito num livro por um pastor, já agora não tanto na ativa, mas na internet, mas ele escreveu isso. Aquele que perdoa uma ofensa, cobre a transgressão. Meu irmão, cubra a transgressão. Diga não. Não existe mais para mim, eu usando uma expressão cotidiana, eu deleto, saiu fora da minha vida, eu apaguei, como Jesus apagou os meus pecados, eu apaguei. Está 0 a 0 a minha relação com o irmão, ou 1 a 1, porque todos pecaram, então tomei um gol, o outro também tomou um gol, e agora está 1 a 1, está empatado. Perdoe a ofensa, senão você não vai provar o que é amor. E se você não provar o que é amor, você não vai conhecer a Deus. Porque a essência de Deus é o amor. Aquele que perdoa uma ofensa, cobre a transgressão e demonstra amor. É a mesma frase. Não há vírgula no caminho. Aquele que perdoa uma ofensa, cobre a transgressão e demonstra amor. Mas aquele que joga no rosto separa os melhores amigos. A expressão hebraica, pechá, não é peça. Peça é de Páscoa, né? É pechá. A expressão hebraica, pechá, tem o sentido de ultrapassar os limites da justiça, rebelar-se ou fugir da lei de Deus, errar o caminho proposto pelo Senhor. É a própria descrição da apostasia, afastamento deliberado da busca de um estilo de vida mundano, materialista, impiedoso. Meu irmão, minha irmã, não seja impiedoso com as pessoas para que Deus não seja impiedoso para com você, porque o próprio Pai Nosso vai nos ensinar isso. Assim como perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou dívida, tá bem? Dependendo da tradução aí. A repreensão produz marcas indeléveis na pessoa de entendimento, mais fortes que 100 chicotadas nas costas do insensato. Versículo 11: O perverso só pende para a rebeldia, por isso a morte virá para ele como um mensageiro cruel. A expressão original aqui, no versículo 11, diz respeito ao envio de um oficial de justiça ou soldado com ordem de prisão e açoite. Temos o exemplo do envio de Abissai e Joabe para acabar com a rebelião de Sebá contra Davi. Segunda Samuel, capítulo 20, 1 a 22, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 25 a 46, Provérbios, que nós lemos agora, 16, versículo 14. Que Deus abençoe a todos, nesse particular, nessa parte, a viver como Deus deseja e, sobretudo, use o seu lábio para falar aquilo que edifica, não suborne ninguém, perdoe as ofensas das pessoas e não seja propenso para a rebeldia contra Deus. Versículo 12. Melhor encontrar uma ursa. Agora vai só reforçar o conteúdo, tá bem? Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato, demonstrando toda a sua tolice. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal jamais afastará o mal da sua própria casa. Veja bem, você recebeu o bem de Deus, a cura, o perdão, e vai pagar esse bem com o mal contra o próximo? Não, não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Versículo 14. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura de uma enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Eu aconselho a todos vocês, não deixe a coisa crescer. Se a coisa cresce, se o desentendimento cresce, daqui a pouco ninguém mais segura. Vai rachar tudo. É como uma enorme represa. Então, segure isso. Não permita, resolva pacificamente para que esse desastre não aconteça. Versículo 15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. De que adiantam riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? Do que adianta ele ter riqueza? E no item anterior, quão brandas são as leis muitas vezes no país? Na verdade, acabamos prendendo os pobres, né? Os pobres são presos. Os ricos não. Mas mesmo assim, com uma série de artifícios aí, argumentos da lei, você coloca de novo em circulação pessoas que saem da prisão, passados 2, 3 dias cometem outro assassinato, cometem outra loucura. Como nós perdemos a noção do limite, como nós perdemos a noção do perigo, como nós esquecemos que o culpado deve ser colocado no lugar onde ele tem que ser colocado. O inocente não pode ser condenado, e muitos inocentes são condenados por pessoas que são soltas antes de cumprir a pena. Não estou dizendo que as pessoas têm que ficar lá, trabalhei anos em prisão, anos evangelizando. E nós queremos que todos sejam salvos e todos cumpram sua pena e todos sejam absolvidos e saiam, mas isso não pode ser precipitado, porque senão nós temos outras tragédias que acabam acontecendo. E aí reforço: de que adiantam riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? Ele vai gastar toda a sua riqueza com bobagem. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. A pessoa sem juízo, com um simples aperto de mão, se compromete e logo se torna fiador do seu próximo. Isso já foi bastante trabalhado no início de Provérbios, né? A advertência quanto a não ser fiador. E a minha recomendação pastoral é: ajude o máximo que puder. Firmado em John Wesley: ganhe o máximo que puder, guarde o máximo que puder, oferte o máximo que puder, ajude, mas não seja tolo de ser fiador, a menos que isso não represente um fio de cabelo. Eu não estou acrescentando nada ao texto. O texto está dizendo: não se torne, ponto. Mas se isso, o valor é um cacho de bananas, e para você isso não passa de um fio de cabelo, eu penso que, tenho certeza que Deus não se entristecerá com a tua ajuda. Guarde o máximo, ganhe o máximo, guarde o máximo, oferte o máximo. Quem gosta de viver brigando, ama o pecado. Quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. O homem de coração maldoso jamais prospera de fato. Olha só a ideia da prosperidade. Se tem o coração maldoso, não vai prosperar nunca. Porque prosperidade, para a tradição israelita, para a tradição hebraico-israelita, aqui a gente ainda não pode falar de judaica, mas a tradição é, porque os judeus ouvi depois, no Reino do Sul, né? Mas como a tradição hebraica israelita nos orienta, homem de coração maldoso jamais prospera. Não há prosperidade. Ele pode ter muitos bens, mas ele não prospera de fato. E o de língua mentirosa logo cai em desgraça. O filho insensato só produz tristeza e nenhum contentamento tem o pai do que pratica tolices. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo. Tenhamos um coração bem disposto, porque isso é remédio de grande eficácia, em nome de Jesus. E partindo para a finalização, e restaura todo o vigor, né? 23, 22. Agora 23 ao 28, a última parte. O ímpio tem prazer em aceitar as escondidas, a mesma ideia atrás mencionada, qualquer suborno. O ímpio tem prazer em aceitar as escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. A sabedoria é o grande objetivo das pessoas realmente inteligentes, mas o tolo não sabe nem o que o satisfaz de fato. É tolo. Ele não sabe o que é prosperar em Deus. Ele não sabe o que é ser inteligente. Ele não sabe o que é ser feliz. Ele não sabe o que é ser justo. E aí não adianta ter riqueza. Versículo 25, acaba no 28, irmãos. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Sem dúvida nenhuma. 26. Não há bom agouro em castigar o inocente, nem em açoitar quem merece ser honrado. Ah, Deus não se agrada disso, irmãos. O castigo para o inocente e o açoite para quem merece ser honrado. Irmãos e irmãs, quem julga ou condena precisa estar muito certo dos seus atos. A responsabilidade dos juízes é muito grande. E também nós no dia a dia. Caso contrário, trará todo tipo de angústia, preocupações, dissabores sobre sua própria vida e família. Os sofrimentos imerecidos de Jeremias, assim como de todos os justos sobre a terra, não ficarão impunes e jamais serão esquecidos por Deus. Tenha certeza disso. O Senhor está voltando e em breve nós teremos um encontro com Ele e haverá o juízo final. Jamais será esquecido o que aconteceu com Jeremias e todos os justos sobre a terra. Não ficarão impunes e jamais serão esquecidos por Deus os que assim procederam. Versículo 10 já mencionou, Jeremias 20, versículo 2, Gênesis 7, versículo 1, Deuteronômio 25, versículo 1. Se você quiser depois fazer a leitura, ouça a devocional, depois faça a leitura, se não com todos, alguns textos. Salmo capítulo 1, versículo 6, Mateus 10, 41, Mateus 23, 34 e 35. Que Deus o abençoe nessa sua pesquisa, nessa sua leitura bíblica, nessa sua devocional. Os dois últimos versículos. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar. Irmão, irmã, seja comedido no falar, não saia falando. Depois você fala, fala, fala e tem que ficar pedindo perdão, tem que ficar pedindo desculpa. Seja comedido no falar. E quem possui o entendimento demonstra uma alma tranquila. Você quer sentir se alguém está sendo cheio do Espírito Santo de Deus, se está na presença de Deus? Perceba que ela é tranquila. Na maior parte do tempo. Não estou dizendo que um momento não possa acontecer isso. Aconteceu na vida de Moisés, aconteceu na vida de vários homens e mulheres de Deus, aconteceu até com Jesus, na hora que ele viu os mercadores no templo, ele não ficou nada tranquilo, não. Então, acontece, mas não pecou, né? Irai-vos e não pequeis. Então, preste atenção: quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar. A Bíblia diz: no muito falar há transgressão. E depois que você machuca o outro, você tem que ficar pedindo desculpa ou ficar pedindo perdão. Quem possui entendimento demonstra alma tranquila, calmo, sereno e tranquilo. Finalmente, até mesmo o tolo passará por sábio se conservar sua boca fechada e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. Ele não tem, na verdade, mas se ele aprendeu a conservar a boca fechada, a dominar a língua, até parecerá que ele tem grande inteligência. Veja como é importante isso. Não sair falando, falando, falando. Isso não traz nenhuma bênção para você e nem para ninguém. Esse foi o comentário irônico, irmãos, de Jó com seus amigos, quando se desataram a falar, sem conhecimento nem sabedoria, depois de um bom tempo de empático silêncio. Demonstraram sua empatia em silêncio, mas depois saíram a falar, falar, falar, e falaram muitas coisas que machucaram a Jó e que estavam equivocadas. Então, a ênfase última que eu quero dar hoje é: contenha o seu falar, seja comedido no falar, demonstre uma alma, viva uma alma tranquila, não é só demonstrar, viva uma alma tranquila. Conserve a sua boca fechada, a não ser para aquilo que edifica. Domine a sua língua, em nome de Jesus de Nazaré. Que o Senhor nos abençoe. E esse capítulo 17 de Provérbios fale muito ao seu coração, em coisas práticas, porque o livro de Provérbios tem essa particularidade. Os sapienciais todos têm essa particularidade. Então, que Deus te abençoe grandemente, Deus nos abençoe